Na escola, a professora pede aos meninos objetos para a aula de primeiros socorros. E então, no dia seguinte... Menino Frederico? Sim, senhora professora. O que é que trouxe? Trouxe um termómetro. Quem é que lhe deu o termómetro? Foi o meu pai. E o que é que ele disse? Disse que serve para medir a temperatura. Muito bem. Menino Pedrinho, o que é que trouxe? Eu trouxe um peso rápido. Quem é que lhe deu? Minha mãe. E o que é que ela lhe disse? Que serve para proteger as prendas quando se faz dói-dói. Muito bem. Então, menino Nuno, o que é que trouxe? Eu trouxe uma bolsa de oxigênio, só dona professora. E quem é que lhe deu? Foi a minha avó, senhora professora. E o que é que ela disse? Disse. Devolve! Devolve! Calma, Pedro. Calma. Calma. Eu acho graça porque é tão bom. Ele nunca se lembra das andosas e estou a rir-se novamente.